Abre que é sucesso, meu filho! Agora, seu celular vibrando assim a essa hora. Na sua tela tá escrito ex, não atender. Se eu tô bebendo agora, eu tô. Se eu tô te esquecendo, eu tô. Foram tantas recaídas, idas e vindas. Atende aí a minha despedida. Alô, meu último amor. Eu não queria, mas tô te querendo. André Celeste, moral de Biquara. Canal Estouro Grave, Pipoca Maluca. Vamos lá, tá gostando, vem. Se eu tô bebendo agora, eu tô. Se eu tô te esquecendo, eu tô. E foram tantas recaídas, idas e vindas. Atende aí a minha despedida. Alô, meu último amor. Só tô ligando pra dizer que acabou. Misturei bebida e sentimento. Eu não queria, mas tô te querendo. Alô, meu último amor. Só tô ligando pra dizer que acabou. Alô, meu último beijo. Eu misturei bebida e sentimento. Eu não queria, mas tô te querendo. Zero sete um nove nove um vinte e cinco vinte e seis cinco oito.